Solta o play, DJ. E eu sou a Ana. Vocês já nos escutaram juntas mais de uma vez. Eu espero, quando essa playlist sair, que tenha sido mais de uma vez. E hoje é claro que a gente vai continuar falando daquilo que a gente gosta de falar, que é de uma cidade... Tales of. Série Tales of. Só que dessa vez a gente vai dedicar uma atenção especial a uma das grandes estrelas da série, que é uma das coisas que nós mais amamos, que é a música. Essa playlist vai ser dedicada à trilha sonora dos jogos. A maior parte deles é de um determinado compositor, a gente vai falando dele ao longo das músicas, mas é uma série com músicas fantásticas. Seja temas de batalha, seja abertura, seja encerramento, seja temas de personagem. São lindos, são lindas, são lindas. A que vocês escutaram agora é possivelmente um dos temas de batalha que a galera da geração PS2 ainda sente uma lagriminha escorrendo quando escuta, que é Meaning of Birth, o tema de uma das últimas batalhas de Tales of the Abyss. A gente não pode falar contra quem é essa batalha, porque... O spoiler do mundo! Digamos que o nome da música é autoexplicativo. Sim. E assim, a gente vai voltar a falar um pouquinho da Meaning of Birth em um outro momento dessa playlist. Aliás, vocês perceberam que isso é bem comum, né? A gente fala das coisas e retoma elas o tempo todo enquanto a gente tá falando dessa série. Mas isso, bom, é uma parte da vida. Meaning of Birth é um tema muito intenso. E aqui começam, a gente vai começar a mostrar os trabalhos de um dos compositores que eu considero, e eu acho que a Ana vai concordar muito comigo nisso, que é um dos compositores de músicas para jogos mais geniais de todos, que é o Motoi Sakuraba. Pra quem não conhece a peça... Eu sei que ele participou de Battenkaitis Origins, Golden Sun, toda a série do Golden Sun. Dark Souls, pra galera do Dark Oxi? Souls. Uh-huh. Essa eu não sabia. Dark Souls, Valkyrie Crusade, Kid Icarus Uprising, Valkyrie Profile. Ele é um nome que já tá... A gente já conhece bem, principalmente pra quem... O pessoal dos JRPGs. Ele trabalhou bastante com vários títulos da própria Namco Bandai, então... O trabalho dele é bem característico. Ele tem a assinatura dele, vai ter... Vocês vão perceber em várias músicas que a gente colocar aqui. E no caso dessa, pra quem jogou, o impacto vai ser mais forte, mas ela é uma música muito... Uma carga dramática muito grande, mesmo pra quem não conhece a série ou o contexto no qual ela toca. Ela é bem, bem intensa, como as músicas de batalha final são. E uma coisa que boa parte das músicas de batalha final de vários jogos fazem, que é justamente pra dar aquela dorzinha no coração, é elas serem versões instrumentais orquestradas da abertura do jogo. Que é o caso aqui. Exato. Que assim, em alguns casos faz você jogar, você fazer a última batalha às lágrimas. Que também é o caso aqui. Que é o caso aqui, exatamente. Que é o caso aqui, que não é o único caso nessa playlist, inclusive, que a gente vai falar. Então vocês escutaram agora Meaning of Birth, de Tales of the Abyss. Agora vocês vão escutar uma outra, que a gente vai um pouquinho mais pra frente do tempo. Esse tema que tá tocando é do Tales of Vesperia. Isso é uma versão, novamente, orquestrada da abertura, que é o Ring the Bell. E se chama a versão da resolução das pessoas, Resolution of People. Essa música me marcou bastante porque é um momento do jogo que, assim, digamos que as pessoas, elas, no jogo, elas dependiam muito de uma coisa que, por circunstâncias da história, elas logo vão ter que abandonar. E, por consequência, elas vão ter que construir as coisas sozinhas e se defender sozinhas das hordas de monstros que vivem além das cidades. Então, esse momento toca quando eles decidem se juntar num local e construir a primeira cidade sem a necessidade dessa tecnologia que eles vão ter que abdicar para conseguir, digamos assim, salvar o mundo. Então é um momento que unifica todo mundo sob uma mesma razão, tá todo mundo trabalhando junto para sobreviver e para provar que eles conseguem ir adiante mesmo nas incertezas do futuro, porque eles dependeram daquilo durante séculos, então eles não sabiam o que o futuro aguardava. E essa é a resolução desse momento, que é uma nova era que tá ali começando naquele momento no jogo e a equipe participou daquilo. O acorde dela, tudo faz jus à abertura, torna ela uma versão muito mais dramática, bonita da abertura, que já é legal. Eu sugiro que vocês ouçam Ring a Bell, é maravilhosa, tanto em japonês quanto em inglês. E basicamente é por essa razão que Resolution of People tá aí. Então, com vocês, Tales of Vesperia, Resolution of People. Uma banda que os otaquinhos já conhecem muito bem, otaquinhos, eu me incluo no grupo, ok? Que é a. É, no caso, é uma abertura mesmo, que é Burn, da banda Flow, abertura do Tales of Berseria, que é o título mais recente da série. É uma música que começa bem. Começa devagarinho, intensa logo, muito rápido. Tales of Berseria, a gente ainda. Eu vou ter que admitir aqui que eu não joguei o Tales of Berseria, mas. Eu também não joguei, mas assim, eu tenho uma boa ideia da história. A trilha sonora é tão... O que a gente conhece quando a gente é pobre e não consegue comprar o jogo junto com todo mundo é a trilha sonora, porque o YouTube nos ajuda. E no caso, o Berseria não decepcionou. A abertura já deu, já mostrou bem que é uma música que é pesada, mas que ela também tem um quesinho de melancolia que eu acho que é uma nota muito presente na trilha do jogo. Essa coisa da melancolia, dos protagonistas principalmente. E a Velvet, ela é uma protagonista que, apesar de ela ter muitos pontos em comum com os protagonistas comuns da série, ela tem lá as suas particularidades. É exatamente isso. Eu acho que essa música representa bem ela. Sim. Porque, digamos assim, a vida dela era uma vida comum. Ela era feliz, ela com o irmão dela, tinha lá a vila, e de repente, de um dia pro outro, literalmente, a vida dela vira de cabeça pra baixo, e mais cabeça pra baixo que isso, impossível, assim, acontece tudo que você pode imaginar. Tudo, todo tipo de desgraça. Então, assim... E é isso que acende o ódio nela, e é isso que eu acho que representa essa parte da música que é mais agitada, e a parte que é mais calma, eu acredito que representa ela tentando retomar aquilo que ela tinha antes. Mas sim, pode ser coisa da minha cabeça também. Ah, eu acho que assim, é uma análise bem válida de fazer, porque as músicas não são escolhidas à toa. De uma certa forma, e num sentido bom, elas meio que spoilam o jogo. As aberturas spoilam o jogo, elas contam muita coisa, só que você só vai perceber que elas estão contando muita coisa muito tempo depois. E quando você... eu não tô nem falando dos vídeos, não tô nem falando dos MVs de abertura. Eu tô falando da música mesmo. A música vai te dar muitas pistas daquele personagem, vai te dar muitas pistas daquela história. E eu acho que no caso de Burn não é diferente. Mas é de um jeito muito sutil, que eu acho muito legal, porque faz você se perguntar quem é aquela personagem, o que ela sente de fato e qual que vai ser o caminho de redenção dela. Que eu acho que é o mais importante. Qual vai ser o caminho de redenção desse personagem que a gente já conhece desde o começo, sabendo que tem tantas falhas e tantas coisas pendentes pra resolver. Então, com vocês, Burn, da banda Flow, trilha sonora de Tales of Berseria, escutem aí. Tomorrow, 見極めないとじゃいけない。 ちもやして戸惑いは Take you away どこまでも Just lead the way 世界と夢のビルドリー一心に放つ光で焼き付けてみせるよ想いを Tales of Vesperia, esse aí é um dos meus temas de batalha primeiro, favorito, porque assim, ao longo da série, os temas de batalha vão mudando à medida que você vai progredindo no jogo, e esse aí eu acho que representa bem a, digamos assim, a força de vontade do Yuri, o personagem Yuri Lowell, o principal, e é um dos temas de batalha que mais me cativou também ao longo da história dos Tales, e eu achei justo colocar o primeiro tema de batalha que eu achei mais legal aí, que é o Furnace of War, porque as batalhas são bem agitadas no Vesperia, é um pouquinho diferente do resto da série, e representa bem tanto o personagem quanto a agitação da batalha, ela te cativa na hora que você tá batalhando, e isso eu acho que é uma das coisas principais que o tema de batalha tem que fazer. Então, escutem aí Furnace of War do Tales of Vesperia. Especial, porque o jogo era um que eu realmente não tava dando muita coisa a princípio. Assim, o Duo, né? Que, né, a gente tá falando de dois jogos aqui. Que a princípio eu comecei a jogar mais por, olha, é um Tales, olha, tá em promoção, olha, vou dar uma olhada. E terminou com, meu Deus, onde que a minha vida vai agora? Que é o combo Chilia e Chilia 2. Aqui eu preferi escolher a abertura do Tales of Chilia 2, que é Song for You da Yumi Hamasaki. que também fez a abertura do primeiro jogo, que se chama Progress. Tales of Chilia 2, ele surpreende em muitas coisas. Ele começa de um jeito bem diferente do primeiro, porque você vê um mundo completamente mudado em relação ao primeiro. Os personagens do 1 voltam e tudo mais. Mas é um jogo muito mais intenso, é um jogo muito mais triste, muito mais violento. E que o fato de ter múltiplos finais não torna isso mais fácil, pelo contrário. Torna isso muito mais complicado de lidar. E aqui eu preferi deixar a abertura, porque a abertura, ela, como eu falei, ela spoila muita coisa. A abertura já mostra um pouco dos personagens principais que a gente tá falando aqui. Dos personagens do primeiro jogo que estão tentando se adaptar a um mundo novo. E a gente tá falando do protagonista desse, que é um protagonista mudo, que também tá vendo a sua vida virar de cabeça para baixo por coisas que não foram escolha dele. Ao mesmo tempo em que ele se torna responsável por uma menina, a Ellie, e ele não sabe como lidar com isso, mas ele sabe que não pode deixar para trás. Mas não é ele, é você, porque o jogo, ele é um protagonista 100%, é um protagonista mudo e que você molda ele, e as suas escolhas moldam o que vai acontecer com ele. Dos jogos que eu joguei, eu acho que o que mais me fez me envolver foi o Chilia 2 por causa disso do protagonista mudo, que foi feito de um jeito muito bom. Então com vocês, Song For You, do Tales of Chilia 2, escutem aí. また明日になって、よく考えてなくて、笑顔で言ったその隙間と。また明日になって、いる君がいて、くれるって気づく。もしも自分が自分のことを疑ってしまったなら、その瞬間にほら、月も太陽も輝けないで。 伸ばした頬では光の向こうに願ってる未来があるから。聞こえてる、感じてる、泣いたままで君のままでそこでそうして。 saindo de uma música de abertura pra uma música de tema de personagem. Mas não é qualquer personagem. Reigns do Tales of Symphonia. E ela é uma personagem simplesmente fantástica. Ela é uma professora. Ela é autodidata. Ou seja, só aí já ganha pontos. Ela funciona assim, como uma figura maternal para todo mundo da party. Em especial pro Lloyd e pro irmão dele, os gêmeos. Ela é uma pessoa assim, muito sábia, muito bondosa, mas também que é o que esse tema representa. Embora ela tenha um lado meio louquinho dela, que é o modo ruína, ela e faz a Dri dar risada só de lembrar das cenas, eu também. Ela é simplesmente assim, fantástica, porque ela é aquela pessoa que ela é lógica no momento em que a equipe precisa de alguém que seja. Ela tem o conhecimento necessário para resolver tudo. Ao mesmo tempo, ela tem o carinho necessário para ajudar os personagens a superarem os piores momentos. E não é só o Lloyd, é todo mundo envolvido. Ela é bem mãe do time. E assim, mostra que sabedoria não é só você conhecer muitas coisas, mas é você saber a palavra certa para dar para alguém que tá precisando, sabe? E ela é muito sábia nesse ponto. Não é só que ela sabe muitas coisas, que ela tem muita informação. Não, ela tem... A sabedoria dela vai além disso. Eu acho que nesse ponto ela é uma personagem muito legal. Na época que eu joguei pela primeira vez o Symphony, eu era muito noob. Eu ainda sou noob, né? Me favoreça! Me RPG. Mas, assim, eu realmente eu não usava healer. Eu sempre fazia com que a equipe fosse levando nos itens. Essa pessoa, a Rain Sage, me fez mudar essa visão por diversas maneiras. Ela foi a primeira de muitos healers fantásticos que eu encontrei. E depois de uma certa batalha no jogo, que eu não vou falar qual é, que você é forçado a usar ela pelas circunstâncias, eu nunca mais tirei ela da equipe. Nunca mais. Pela pessoa, nem por ela ser healer, mas pela pessoa também. Mas ela é uma excelente healer, tá? Não vamos desmerecer. Ela é muito boa no que faz também, tá? Ela é a melhor healer do Tales, ponto. Então, fiquem aí com o tema da professora Rain Sage, Tales of Symphony. Escutem aí. Agora nós vamos passar para um jogo um pouquinho mais recente, que já é da era PS3, que é Tales of Graces. No caso, o tema da Sophie. É uma das primeiras músicas que você escuta no jogo, é a música do menu, uma das versões dela é uma das músicas de menu. É uma música extremamente melancólica, e que faz sentido, porque a gente está falando de uma personagem sem memórias, uma personagem que não conhece ninguém, que não tem ninguém, e que você vai descobrindo o passado dela aos poucos e vai vendo que é um passado bem mais complicado de digerir do que parecia a princípio. Ao mesmo tempo, você vê personagens que forjam pacto de amizade quando são crianças, mas que a força das circunstâncias bota eles em lados opostos, que a força das circunstâncias faz com que eles fiquem sozinhos. O começo do Tales of Graces, ele bem amarguinho. Apesar de eu considerar ele um jogo até mais leve do que outros da série, o começo dele é bem amargo. Quando a Sophie vai se tornando, vai se soltando mais, a gente vai conhecendo um pouco as emoções dela, as aspirações dela, mas o que a gente sabe só é que ela é uma menina misteriosa sem memórias e que o nome dela veio de uma flor. E a gente vai conhecendo ela, vai conhecendo a história dela e vai conhecendo como que a história dela se relaciona com os amigos e como é uma história de perda de inocência e de recuperação da inocência. E é um jogo muito bonito. É uma história muito bonita e a construção de personagem nesse jogo pessoalmente me chama muita atenção. Que é o caso da Sophie. Ela é uma personagem muito legal. E a música dela é linda, linda, linda. Então com vocês, The Theme of Sophie, da trilha sonora de Tales of Graces. E escutem aí. Tema muito animadinho, diferente de todos os outros que a gente ouviu até agora. Nossa, tá muito bad essa playlist, né? Tá muito, muito deprê até agora. Não, tem o tema da Rain, esquece. Não tá tão bad assim. O primeiro tema de batalha do Tales of Hearts R. Do Tales of Hearts, né? Eu coloquei do Tales of Hearts R, que é a versão mais recente desse tema. Por que que eu escolhi esse tema? Porque, primeiro, que ele é um tema muito legal de batalha. Eu acho ele muito legal. Tem um pouco da assinatura do Sakuraba. Quando você ouve ela, você consegue sentir a assinatura do Sakuraba. E por alguma razão, assim, embora o Tales of Hearts não seja o melhor Tales of, como a Dri diz, não é um Vesperia, não é um Sinfonia, não é um Chilia, essa música me traz todas as emoções que eu senti no jogo, porque eu lembro de todas as batalhas que eu fiz no jogo, e todas as coisas sérias e todas as coisas extremamente hilárias que aconteceram nesse jogo. E particularmente esse é um dos temas de batalha que eu mais gosto também da série, e eu achei que faria justo sentir um pouquinho o estilo do Sakuraba também, além disso, né? E ela é bem animadinha no geral, e como eu falei do Furnace, eu sinto que uma das coisas importantes nos temas de batalha é te incentivar a ir adiante, a ter as batalhas. E por alguma razão, toda vez que eu ouço essa música, eu me remeto ao jogo. É aquela questão da nostalgia que a Adriele falou. Se alguém já jogou esse jogo, com certeza vai lembrar dessa música. e das batalhas, que o sistema de batalha do Hearts é extremamente agitado com a música. Ele é extremamente rápido, acho que é um dos sistemas mais rápidos que tem dos outros. É de mobile, né? É pra. De Vita esse, né? PSP, então, o original era de DS, e teve o remake no Vita, ainda bem que eu consegui jogar. Bem, esse é o Mysterious Arms Soma, do Tales of Hearts R. Escutem aí. Meus favoritos do meu primeiro jogo da série, de um dos meus primeiros jogos de PS2, e que eu já, inclusive, vocês já escutaram, provavelmente vocês vão reconhecer. Estamos falando de Karma, da banda Bump of Chicken, abertura de Tales of the Abyss. Aquele Tales of the Abyss que, como eu falei, ele... Alguns jogos são portas de entrada pra série, e esse é um dos mais comuns. Então, assim, a abertura, ela é bem forte. Também ela tem esse quê de melancolia. Especialmente se você compara com Meaning of Birth. Porque você vai ter uma impressão da música quando você começa o jogo. E uma impressão quando você termina o jogo. A letra da música é extremamente importante com relação ao jogo também. Nossa, a letra da música é linda, linda, linda. E, assim, a minha tristeza é a versão de PS2 não ter saído a música cantada. A original. Eles botaram uma instrumental e, sei lá, não sei se a de 3DS é diferente, mas... Não, a de 3DS também é instrumental, as versões em inglês são instrumental, o que me deixa com muita raiva, porque essa música é maravilhosa, e, assim, é o que a Adri falou, você ouve essa música no começo do jogo, você tem uma sensação, depois que você termina o jogo, você ouve essa música, você vai começar a chorar. Sim, mas é um, assim, eu tenho um carinho... especial pelo Abyss, por ter sido o meu primeiro, por ter me apresentado alguns dos meus personagens favoritos, mostrado um crescimento de personagem que até hoje eu fico abismada com o jeito que foi feito, com o jeito que foi abordado, e pra mim é muito especial. Foi abordado de um jeito muito genial, chocante, e ao mesmo tempo genial. Bonito demais. Então eu tenho certeza que é uma daquelas músicas que pra quem já jogou, ela... Pra quem não jogou, primeiro que ela é bacana, tem um instrumental legal. Eu gosto muito do Bump of Chicken, já escutei algumas outras coisas deles. Mas eu acho que ela tem muito gostinho do jogo. E quando você já jogou, quando você viu o anime, que no caso o anime do Tales of the Abyss, ele até que é legalzinho. Eu sei, é. Ele, assim, tivemos coisas bem piores em termos de anime adaptando o jogo. Mas pra quem conhece a história, a música tem um gostinho especial. Tem um gostinho diferente. Então, assim, eu achei importante colocar as duas versões aqui pra vocês sentirem até a diferença de pegada das duas. Então, com vocês, Karma, da banda Bump of Chicken, da trilha sonora de Tales of the Abyss. Escutem aí. ラスト1つを落とされた追いかけてもう1つ落ちた1つの火だめりに1つだけ残ってる心臓が始まった時いやでも人は場所を通る奪われないように守り続けてる誤殺に保ってきた目でも汚れて見えた地獄を疑われに地獄に疑われて僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるからくたびれた理由が重なって揺れる時生まれた意味は知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つの火だまりに 二つはちょっと生えない。ラスト1つを落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡など気づけば数字でしかない知らなきゃいけないここはどうやら1と0の間初めて僕らは出会うだろう同じ悲鳴を 印にして忘れないでいつだって飛んでるから重ねた理由を二人で埋める時約束が交わされる鏡なんだ僕ら互いにそれぞれの体を映すための汚れた 日和雲ひだまりに僕らはいる忘れないでいつだって飛んでるから同じから彷徨う辺りそうさ必ず僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てる時約束は果たさ Agora uma outra abertura. Essa é a abertura do Tales of Innocence, Follow the Nightingale. Essa música, ela é interessante porque ela é uma abertura que contrasta com todas as outras do Tales of que eu vi até jogar o Tales of Innocence. Porque, para começo de conversa, você não faz ideia de que língua a pessoa está cantando. Sinceramente, você não sabe em qual língua a pessoa está cantando. Não sei que você seja muito genial pra matar a charada logo de cara. Mais pra frente, eu fui descobrir que é japonês cantado ao contrário. Tipo, isso é genial e a música ela é fantástica. Essa música ela é muito forte. É uma abertura, que assim, me impactou muito quando eu vi pela primeira vez. Então, com vocês, Follow the Nightingale do Tales of Innocence, podem ouvir aí. Atami Jahira, Tagunomarra Kikota. continuar aqui, uma das... Já que falamos do Tales of Chilia 2, eu acho que é legal a gente trazer a música do primeiro, Chilia, que no caso é Progress, também da Ayumi Hamasaki. É legal que, assim, as duas músicas são bem parecidas. Elas têm... Parecidas no sentido de... Elas têm uma pegada parecidinha, mas elas têm diferenças fundamentais no sentido de o que você pode esperar desse jogo. Eu acho que ela é menos melancólica que a Song for You, mas ela também não é muito feliz e ela mostra também um dos aspectos que eu acho desse jogo que é o mais interessante, que é o da dualidade. A gente tá falando de um jogo com duas rotas possíveis. O Tales of Chilia, você escolhe qual dos protagonistas você vai controlar ao longo do jogo, e isso vai, apesar do final ser o mesmo, você vai atravessar um caminho bem diferente. A Progress, tanto o vídeo da abertura quanto a própria música, ela mostra um pouco disso, que ela tem variações, e você consegue escutar uma parte que você remete ao Jude, uma parte que você remete a Mila e aos outros personagens que são igualmente importantes, mas principalmente aos dois jogáveis, né, aos dois controláveis, que no caso o Jude e a Mila. Mas esse aspecto da dualidade é muito interessante. Inclusive, eu pensei em colocar aqui, mas eu não quis fazer isso, o fato de serem temas de batalha diferentes, inclusive. Dependendo da rota que você segue, dependendo de qual personagem que você escolhe pra começar, você vai ter temas de batalha diferentes. É um jogo que aposta muito nisso, você só vai ter experiência total quando jogar os dois lados, certo? Mesmo que o final seja o mesmo, mesmo que você termine no mesmo lugar, o caminho até lá é bem diferente. Então, com vocês, Progress, da Ayumi Hamasaki, trilha sonora de Tales of Chilia, escutem aí. Tchau, Pra finalizar com o melhor de Tales of, um tema de batalha clássico. Ele teve vários remixes, várias versões, mas eu senti que eu deveria pôr a primeira. Essa versão é de Super Nintendinho, mas se eu não falasse que é de Super Nintendinho, com certeza vocês não iam achar que é de Super Nintendinho. Essa música chama Fighting of the Spirit. Os espíritos elementais são um tema muito importante em todos os Tales of, especialmente no primeiro, no Sinfonia e no Chilia. Eles são extremamente importantes. Eu acho que essa música, ela transmite tanto o espírito geral dos temas de batalha do Tales of, quanto o espírito geral da composição do Motohei Sakuraba. Eu acho que é uma das músicas mais icônicas de toda a série. E assim, sempre quando eu chegava para batalhar contra um dos espíritos elementais, eu ouvia essa música, sempre me deixa feliz. Não importa se esteja apanhando na batalha, mas eu tô ouvindo essa música, eu tô feliz. Então, a versão do Super Nintendinho eu achei que faria jus como um finzinho retrô pra playlist, mas um finzinho retrô bem representativo do que esse compositor maravilhoso consegue fazer e o que essa série maravilhosa tem também a oferecer de trilha sonora fantástica desde da sua origem lá no Tales of Phantasia, no Super Nintendinho. Então, Fighting of the Spirit, do Tales of Phantasia, escutem aí. Pessoal, muito obrigada por escutarem, mandem suas sugestões, mandem seus comentários, mandem suas ideias de playlist, por favor, falem conosco, porque a gente precisa da atenção de vocês pra sobreviver. Então, pessoal, beijos, até mais, fiquem com Fighting of the Spirits. Tchau, tchau.